mas o São Chico secou num incêndio. Califórnia e o Peloponeso naufragou a troco de fumaça. Fogo da desordem do progresso.